Quiser, digo o que quiser sobre nós. Mas se Deus quiser, então dá licença que é nós. Na rima, na vida, na fita, na estrada, o Glicia e MC Dom, que Deus juntou, o homem não separa. Eu tô ligado que se tivéssemos combinado, talvez nem teríamos nos encontrado. Mas se Deus quis assim, então estamos novamente lado a lado. Dois manos, duas cabeças pensantes, dois aliados. A velha dupla está de volta, sem mágoa, sem revolta. Lado a lado novamente, dois manos da velha escola, modificados por Jesus, cê pode até duvidar. Mas assim tava escrito, então assim será. Então respire fundo, relaxe seu corpo e dê nos ouvidos. Invadindo as quebradas, uma nova proposta, um novo sentido. Obrigatório pra quem gosta de boa música. Nada de se igualar, a lei aqui é inovar. Na batida, na levada, na ideia sem trocada. Dois manos com a palavra, frente a frente, cara a cara. Foi bom pra você, melhor pra mim, sim. Sim, a nossa parceria carece de não ter mais eu fim. Sou a caixa da batida, então eu sou o bumbo. Eu sou o tema da conversa, então eu sou o assunto. Eu sou a vontade de fazer, eu sou a competência. Eu sou você, você sou eu igual, parceria perfeita. E se temos tudo a ver, então vamos adiante. O nosso caso é exceção, abole o centroavante. O compositor é a inspiração, a letra é a melodia. O Glicia MC Dom, definitiva parceria. Tá escrito na Bíblia Sagrada, o que Deus juntou, o homem não separa. O Glicia MC Dom, alternativa, cena é nada. Tá escrito na Bíblia Sagrada, alternativa. Dá até gosto ver como naturalmente a gente se combina. Se demora a dizer, você parece ver nos meus olhos a rima. Foi a vontade de Deus que se fez. Então deixa que diga, que pensa, que fale. Você fica à vontade, me deixa à vontade da gente. É que o tempo pare, não nos separe, sigamos em frente. Em 93 abalamos as estruturas do hip hop brasileiro, pedindo em alto e bom som a união de brancos e negros. Lembra sangue bom, força a memória, irmão. A cor da pele não influi em nada. Primeira colocação, nossa relação é tipo acorde a caçamba, tipo a passista e a escola de samba. Tipo pupila e retina, tipo ferro e o imã, tipo madrugada de chuva e a neblina. Como era Jorge Ben com seu violão, como é a poesia com Jorge Aragão. Tipo DJ, os toca-discos, o MC e o microfone. Tipo a criança e a inocência, tipo a colher e o Danone. É coisa única, eu disse única, não cínica. Sabemos que somos alvos de muitas críticas. Pois a trairagem, nem Jesus escapou, truta. Tentaram de todas as formas em lados opostos nos colocar. Mas uma vez não foi a vontade do homem que se fez, e sim a do meu senhor. É nós na fita, mano, lado a lado, mano. O Glici e MC Dom, MC Dom e o Glici. A ordem dos fatores não altera o produto aqui. Vida e esperança, batuque e dança, terra e mar. Música e rádio, ligar e escutar a nossa música. Tá escrito na Bíblia Sagrada, o que Deus juntou, o homem não separa. O Glici e MC Dom, alternativa, cena é nada. Tá escrito na Bíblia Sagrada, o que Deus juntou, o homem não separa. O Glici e MC Dom, alternativa, cena é nada. Olha só aquele tipo ali, cobiçando a mulher do mano dele que acabou de sair. O Glee, embaçado mesmo, é aquele outro mano que rouba os próprios irmãos pra se manter nos panos. Que não pensa duas vezes quando o assunto é dinheiro. Passa por cima da amizade e do respeito dos parceiros, dando motivo pro inimigo ficar em festa. Mas eu oro e peço a Deus para que essa maldição caia é por terra. É isso aí, Dom, deixa comigo que eu vou fundo no assunto. O amor, muito amor é o que falta, não só o homem, mas ao mundo. Se é verdade que a humildade faz o homem ir à frente, ser humilde demais às vezes atrapalha, se é que você me entende. Eu conheço, você conhece, sentimos na pele o que é falsidade. Sim. Por isso hoje em dia selecionamos nossas amizades. Para muitos isso é ser arrogante, soberbo, metido. Mas para nós, irmãozinho, é ser precavido. O que podemos fazer pelos outros fazemos. E até onde podemos estender a mão, estendemos. Por hábito familiar, pensamos 10 vezes antes de falar. E sabemos em que terreno podemos pisar. Dom, o mundo tá mudado, entre o certo e errado. Não há mais um culpado, cada um, dentro da sua função. Eu, você, você e eu, rimando essa canção. O juiz, o réu, a polícia, o ladrão. O professor, o aluno, escolhe a educação. O ringue, o pugilista, o discman, o CD. A vitória e o sucesso, eu e você. Tá escrito na Bíblia Sagrada, o que Deus juntou, o homem não separa. O Glicia e MC Dom, alternativa, cena é nada. Tá escrito na Bíblia MCs que dão alternativa à cena irritada. Tá escrito. Na Bíblia Sagrada, publicia-me se dão alternativa. Cedo, cedo, cedo, cedo, cedo.